que dá pra consertar aquele erro que eu cometi. Desculpe se eu te fiz chorar, minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta, de querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana eu te dar perdidos contra ti me chama. Mas um dia tá aqui, nunca tá contente com o que tem na mão. Mas quando eu te vi partir, levou um pedaço do meu coração. Fica sem você, minha figurinha, que completa o álbum da minha vida. É ganhar na loteria, fica milionário e perder tudo no outro dia. Pra no final de semana eu te dar perdidos contra ti me chama. Mas um dia daqui, nunca tá contente com o que tem na mão. Mas quando eu te vi partir, levou um pedaço do meu coração. Fica sem você, minha figurinha, que completa o alvo da minha vida. Fica sem você, minha figurinha, que completa o alvo da minha vida. É ganhar na loteria, fica milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha, que completa o alvo da minha vida. É ganhar na loteria, fica milionário e perder tudo.